E quem sou eu? Eu sou o zero à esquerda, o ato sem relevância. Número 8 de ponta cabeça, eu sou a mera discordância. Sou tudo, mesmo sendo nada. Sou a vírgula ignorada. O silêncio interrompido, a história mal contada. Eu sou o ponto final, piada mal interpretada. O choro sem fundamento, a risada encravada. Sou, enfim, poesia sem sentido, um livro sem final, poema mal escrito, papel amassado, às vezes nem lido. Eu sou poesia rabiscada pro mundo, e em mim, arrabisco de tudo.